Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Vamos fazer a nossa confissão, então? Feche seus olhos, ponha a sua atenção nele e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus. Aleluia. Porque Deus habita nos louvores. Então, quanto mais nós louvamos a Deus, mais nós entramos na presença dele. Então, é isso que nós vamos estudar hoje na palavra. É importantíssimo nós ficarmos cheios da presença de Deus. Né? Existe um modo, sim, da gente entrar na presença dele. Né? Porque as pessoas estão buscando Deus aonde? É nos louvores, é na adoração. É lá que nós vamos encontrar esse Deus e é lá que nós vamos conseguir receber dele o que nós precisamos. É uma chave de oração poderosíssima, aonde ele transforma a nossa vida. É maravilhoso. Não tem nada a ver com a oração em línguas. A oração em línguas é outra chave. Né? Então, é outra coisa que Deus faz, que o Espírito Santo age, inclusive para nos ajudar a adorarmos o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina como adorar Jesus. Né? Então, o trabalho do Espírito Santo conosco é nos ensinar tudo. Exatamente tudo. Então, mas a chave da oração em línguas é outra coisa, porque ele vai trazer o plano de Deus para nós, ele vai agir nas áreas que nós não queremos entregar para Deus. Então ele vem, né, através da oração em línguas, agindo naquelas áreas, até que a gente tem um entendimento e aceita. Então o Senhor tocar naquelas áreas. Então, e também traz a revelação da palavra de Deus, porque não adianta ler a palavra se não tiver a revelação do Espírito Santo. Então, quem vivifica a palavra é o Espírito Santo. Muitas pessoas inventam doutrina, né? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Fica aquela coisa, né? Cada um falando uma coisa, e não é o Espírito Santo. Então, aquilo nunca vai dar retorno na nossa vida. Então, a chave da oração em línguas faz outras coisas, né? Ajuda a ser... Se a gente ora muito em línguas e a gente precisa jejuar, então a gente tem a força. Tipo, eu tenho uma determinação que eu vou jejuar e jejuo mesmo. Por quê? O Espírito Santo me ajudou. Então, é outra chave a oração em línguas. Necessária. Mas a adoração, essa chave nos leva na presença de Deus, aonde nós vamos receber o amor dele. Sabe? Começa a mudar a nossa vida. Porque vai, é do espírito para a alma. Tá? É o espírito agindo na alma. Maravilhosamente. Nesse processo que, dessa presença de Deus agindo na nossa vida, mudando a situação. Então, essa prática nós precisamos exercitar. E vamos ver na palavra de Deus como que a gente vai fazer isso. Certinho? Porque muitas pessoas recusam a adorar a Deus. Eu não entendo como uma pessoa que nasce de novo recusar a adorar a Deus. Assim, é incabível. Mas isso acontece dentro da igreja. Existe, sim, uma barreira, uma dificuldade tremenda, porque isso aí é um orgulho, né, que a pessoa tem. Ela se exalta a si mesma, em vez de exaltar o Criador, né, o Senhor. Então, a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso. É terrível isso. É um diabo bem enganador. Né? Então, por isso que tem que orar em línguas, porque ele vai quebrando tudo isso, ele vai nos ajudando. Tá, então, vamos ver aqui o livrinho da Marilyn. Ela diz: o poder do perdão. E aí ela dá o testemunho dela aqui, que ela estava assim com muito ódio, muita raiva, não ia nem tomar ceia aquele dia, porque não ia vocear, porque eu estou com meu coração. Ele estava tentando esconder do marido, de todo mundo, mas o ódio estava corroendo lá dentro, né? Mas depois o Senhor vem, age ali e ela consegue. Então, ir além desta condição da alma. Então, ela está explicando aqui a importância que é o perdão. Ela diz o poder que é, liberta, muda a nossa vida, a situação da nossa vida. Todo mundo tem que estar entrar nessa presença de Deus, como eu acabei de falar, porque ali esse amor de Deus é que vai agindo no nosso coração e nós vamos perdoando, né? Que é esse poder sobrenatural. Então é muito importante a gente ler isso, porque nós muitas vezes estamos nos caminhos errados por causa da falta do perdão. Isso aí a gente tem que estar sempre revisando, não pode deixar esta raiz, né, gente, tomar conta da nossa vida, porque ela destrói a nossa vida. É perigosíssima. E coisas ainda do passado, gente, coisas do passado, adeus, né? Chega, não é mais para ficar imperando na vida de ninguém. Passado é passado, nós já nascemos de novo. Nós temos que ficar na presença de Deus para que a gente aceite perdoar. E tem mais, o perdão não é um sentimento, uma coisa de sentimento, é estar alinhado à palavra de Deus. É só assim que se perdoa, tem que estar alinhado à palavra de Deus. Não importa o que eu estou sentindo, não, é assim que tem que ser, acabou. Então, não é o meu sentimento que me domina, é a palavra. Então, isso é um outro engano. Falta de conhecimento da palavra de Deus, a pessoa nunca perdoa, porque não entende, não conhece, não tem revelação da palavra. Por que não tem revelação? Porque não ora em línguas, não lê Bíblia, não fica lá sozinho com Deus, então não entende. E não sabe por quê que as coisas não mudam. Amém? É por aí. E esse aqui do Kennedy, os segredos da oração. Então ele vai contar aqui que o irmão dele, né, não se convertia nunca. Vivia lá no pecado e tal, e todo mundo orando, e ele orando. E aí um belo dia o Senhor mostra para ele a simplicidade, né, da oração, que na verdade é você ter fé naquilo que a palavra diz. E quando ele orou daquela maneira que Jesus falou, e pôs a fé, então o irmão foi salvo. Então nós precisamos orar e nos basearmos na palavra. Não adianta seguir o que nós estamos pensando. Nós temos que seguir o que a palavra diz. Se nós seguirmos o que a palavra diz, nós estamos abençoados. Vai acontecer o que nós estamos falando, que é a palavra. Então a gente complica muito. Tá? Então a gente tem que entender que nós temos que estar exatamente alinhado à palavra de Deus. Então essa que é a bênção, vem por aí. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. Por isso que a gente tem que ler a palavra, a gente tem que ficar sozinho com Deus, porque é isso que vai operando na nossa vida, tá? Então vamos abrir a nossa Bíblia, nós vamos ver alguns trechos da palavra hoje, para a gente ver a importância que é adorar o Senhor. Vamos ver Salmos, vamos começar aqui. Em Salmos 22, abre a sua Bíblia. Ô, gente, não é porque veio aqui na igreja, trouxe Bíblia, acompanhou aqui, que já está tudo feito. Não está. Se você não orar na sua casa, você não vai conseguir receber o que a palavra de Deus faz na sua vida. Ok? Então, veja Salmos 22, versículo 22. Salmos 22, versículo 22. Veja só. Ele diz assim: a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, a palavra de Deus mostra que alguém está louvando a Deus, que alguém está declarando que vai louvar a Deus no meio da congregação, vai cantar louvores no meio da congregação. Então, existe o louvor e a adoração em conjunto e existe o louvor e a adoração pessoal. Sozinho quando eu estou sozinho. Os dois estão corretos, tá? Então, mas nós temos que exercer os dois tipos de adoração. Então ele está dizendo aqui que na congregação, ou seja, congregação, aqui na igreja, no culto, né, ele vai louvar a Deus, tá? É ele mesmo. Agora nós vamos ver mais adiante que essa adoração, mesmo que nós estejamos em conjunto, nós é que temos que fazer a adoração e o louvor. Nós não devemos ficar copiando. Tem que ser algo que brote do nosso coração. Então, o Salmo 35, olha. Porque, gente, o louvor liberta. Vocês sabem disso. Amém? Salmo 35, versículo 18. Olha aí. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Então, novamente, aqui tem uma pessoa que está louvando a Deus. né? E ainda diz, na congregação novamente, quer dizer, outra vez está enfatizando da importância do louvor que é feito na igreja. Esse momento que nós estamos fazendo aqui, que é para cada pessoa se entregar no louvor, não é para ficar dormindo, porque você não sabe o poder que é a adoração e o louvor, porque ela traz bênçãos. Por isso que diz aqui, no meio da multidão poderosa. Por quê? O poder de Deus vem, é liberado para as pessoas quando elas estão adorando a Deus, louvando a Deus. É importantíssimo isso. Novamente, eu digo que aqui ele está fazendo uma adoração em conjunto, com as pessoas, não é sozinho. Então, que é válido. Agora veja o Salmo 33. Ah, eu falei o quê? 63. Não, 63. Desculpa. 63. Veja aí, versículo 1. Olha só, Deus, versículo 1. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios. A minha boca te louva. Então, nós estamos vendo aqui, novamente, esta pessoa, né, está louvando a Deus, porque isso todo, tudo isso que nós acabamos de ler é um louvor. E ainda aqui no versículo 4, diz que vai levantar as mãos. É uma condição pessoal que a pessoa quer, vem dela, vem do... de dentro dela fazer isso. Então, ninguém precisa ficar dando ordens para você de como, o que você vai fazer no seu louvor, porque isso brota do seu espírito, tá? Do seu coração. Então, ele mesmo está fazendo isso. E ele diz aqui, pelo que nós entendemos, que isso é uma escolha. E quando ele diz aqui, assim no versículo 2, eu te contemplo no santuário, tá? Então, é ele que já conseguiu entrar na presença de Deus para fazer este louvor que diz no versículo 5, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Então, veja que é importantíssimo nós louvarmos verbalmente, não na mente, pensando. Está errado esse modo, que a pessoa ela quer um comodismo total, né? Ela não quer nem abrir a boca para falar nada, então não está louvando e nem adorando a Deus. Sempre é preciso enfatizar isso, porque não se tem o entendimento da importância que é verbalizar o louvor e a adoração. Você não precisa gritar, mas você tem que verbalizar. Por isso que ele diz aqui, com os lábios, né? Então, ele vai levantar as mãos, ele diz aqui, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Veja que é importante quando você está louvando a Deus, sempre levantar um pouco as suas mãos. Não precisa levantar lá no alto, porque você vai ficar muito cansado. Mas um pouco, você aguenta para você, porque a palavra de Deus diz isso daí. Então, ele não precisa... do louvor das outras pessoas para essa pessoa aqui levantar as mãos, adorar a Deus. É uma opção pessoal, é uma escolha. Então, adorar a Deus e louvar é uma escolha. É você que vai escolher adorar ou não. Mas, se você escolher esta prática, você vai ver que ela é poderosa e vai trazer benefícios para a sua vida. Então, você fez a escolha correta. Então, veja o Salmo 100. Vamos lá. É importantíssimo orar, fazer os louvores na igreja, junto da congregação, né? E sozinho, em casa, é importantíssimo. Olha o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Para servir a Deus tem que ser com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. É isso que Deus quer, que nós estejamos na presença dele, louvando, cantando. O que nós fazemos aqui é aprovado por Deus, desde que seja do nosso coração, não só da boca para fora. Tem que brotar, vir do nosso coração. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, ou seja, entra na presença dele. É isso que ele quer dizer. Com ações de graças nos seus átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, ele não está dizendo aqui que é para você entrar na igreja, mas é para você entrar na presença dele. Você tem que aprender a entrar na presença dele, porque a presença de Deus muda a situação da nossa vida. Todas as pessoas que passam por circunstâncias, elas têm e devem entrar na presença de Deus, porque é lá que as circunstâncias são transformadas. Porque nós começamos a receber o poder de Deus, e nós, porque estamos na presença dele e ele está no trono dele, nós começamos a enxergar as situações conforme ele enxerga, que é a vitória. Uma vez que você já tem a vitória no seu coração e a circunstância não te abala e não te preocupa, você já está abençoado. Não adianta que o diabo já está derrotado, ele vai ter que sair dessa situação. Então é isso que ele está dizendo. Aí no versículo 5. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, quando ele diz aqui que é para nós entrarmos por suas portas com ações de graças, então nós temos que procurar ter um encontro com Deus, e esse encontro é espiritual, meus irmãos. Não é na alma, não é mental, você tem que descobrir isso na sua vida, porque ele enche você. Ele tira o seu cansaço, ele tira as suas dificuldades, ele tira, sabe, os ataques que estão na sua vida. É importantíssimo. As situações que querem destruir a sua vida, ele tira. Então é importantíssimo a adoração. Você tem que se esforçar. Primeiro que você tem que colocar a sua atenção lá, mas este louvor e essa adoração tem que partir do seu espírito e não da alma. Por isso que não importa o que você esteja sentindo, não importa o que você está achando, se está, se não está, isso não importa. Importa que o seu espírito nasceu de novo e ele tem a condição para adorar a Deus, que é isso que vai influenciar a sua alma e mudar a situação da sua vida. Por isso que as pessoas que nunca fazem uma adoração que vem do Espírito, nunca mudam, não é, o seu astral, como eles dizem por aí, o seu humor. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima. Gente, é uma gangorra. Por quê? Porque a adoração não está vindo do Espírito. Porque quando vem do Espírito, ela transforma a alma. E não vai ter mais esse negócio de um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Vocês estão acompanhando? Existe a adoração verdadeira e existe a falsa. Então nós precisamos nos atentar disso. Que tipo de adoração que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo uma adoração que vem do meu espírito, ela muda a minha alma, porque vem de Deus, tá? Então veja o Salmo agora 149. Porque Deus disse que já está cansado de oração da boca, não é? Que ele falou lá no profeta, profeta Jeremias, que ele já está cansado de oração que sai da boca. Que esses louvores que saem da boca não adianta, ele não quer. Ele quer, por isso que existe sim algo que vem do nosso espírito. Você nasceu de novo, você aceitou Jesus, você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus. Então o seu louvor e a sua adoração é daí que tem que sair. Não é da tua alma. O seu louvor vai agir na sua alma e trazer a transformação dela. Porque quanto mais você vai adorando, mais você vai ficando cheio do amor de Deus. Por isso que este amor que está lá no seu espírito, que é o amor ágape, o amor de Deus, vai entrar na alma para trazer a transformação que ela precisa. É bárbaro isso, gente. É demais. O desânimo, o cansaço, a tristeza, a mágoa, o ódio, a raiva, todas as coisas, os pecados. Este amor vai influenciar. A pessoa não peca mais quando ela está verdadeiramente adorando com o Espírito. Porque nós entramos na presença de Deus e esse amor dele vem nos transformar. Porque sai do Espírito para transformar a alma. Porque o Espírito não tem que transformar nada. Ele já está na natureza de Deus, com a condição de Deus. Mas transforma a alma, que sempre foi pecadora. E ela não pode mais ser a líder da nossa vida. Tem que ser o nosso Espírito. Então, por isso, essa prática da adoração é importantíssima. As pessoas deveriam chegar nos cultos antes de começar a adoração, para aproveitar todo o momento da adoração, porque isso vai trazendo mudanças na sua vida. Tem mais poder no louvor que é feito de coração na igreja, o que nós fazemos aqui, do que a pregação para mudar a sua vida. Porque a adoração e o louvor, se sai do seu espírito, muda a sua vida. A pregação é só um ensino para você aprender como fazer. Não muda. Porque se você não fizer, não muda. Você acompanhou? Está bem claro isso? Tudo depende de você. Com Deus é assim. Então veja o Salmo 149, versículo 1. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Novamente, ele está dizendo aqui que é muito louvável este louvor que nós fazemos aqui na igreja. É louvável, Deus aceita. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Então, quando você está adorando, você tem esta alegria de você estar adorando o Deus Poderoso. O seu Deus. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos no seu leito, cantem de júbilo, adoração. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes. Olha assim, olha aqui. Nos seus lábios estejam os altos louvores. Quer dizer, abre a boca, você tem que louvar com a boca aberta, falando. Você tem que expressar. Amém? E isso tem que ser do seu coração, realmente o que você está falando para dominar a sua alma. Por isso que você tem que prestar atenção e deixar que saia do seu espírito. Porque você está fazendo um louvor que vai dominar a sua alma. Vocês estão acompanhando? Eu te adoro, meu Deus. Eu te louvo porque você colocou o perdão no meu coração. Porque você colocou a alegria no meu coração. Porque você colocou a força no meu coração. Eu te agradeço porque você me deu a salvação. Porque você me libertou. Eu te louvo, eu te agradeço. Enfim, para qualquer área. Para você não andar no pecado. Estão acompanhando? Então, meus queridos, a prática mais alta que existe é a adoração, porque é lá que você entra na presença de Deus, para transformar a sua vida. É necessário isso. Religioso não sabe disso, ok? Então, veja só agora os seis. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos, aleluia. O que ele está falando? Que quando, aqui do versículo 7 ao 9, nós começamos a adorar a Deus, nós entramos numa guerra espiritual. Está sabendo? Aham. Por quê? Se você está passando por uma circunstância, você tem um problema na sua vida, a adoração te coloca aonde Deus está. E lá começa a vir o poder e a unção de Deus para acabar com este mal que está na tua vida. Então, é aí que começa a grande guerra espiritual. Vocês estão acompanhando? É necessário a adoração. Né? Dá para ver na igreja, nas conferências, a resistência que as pessoas têm para adorar a Deus. É muito triste. A grande maioria fica com a mão no bolso. Não dá para adorar a Deus com a mão no bolso. Braço cruzado. Não é assim que se adora a Deus. Quer dizer, não está tendo experiência alguma com a presença de Deus. Então, se você não praticar, você não vai ter experiência com Ele. Tá certo? E nós temos que seguir o que a Bíblia nos mostra. Então, a adoração vai nos deixar livre. Quem adora bastante a Deus vai ficar livre. Não é para adorar a Deus, gente, de braço para baixo. Nunca. Você sempre tem que erguer um pouco seus braços. Veja que quem não consegue fazer isso é porque não adora nada a Deus. Tá certo. Não ainda, não entrou na presença de Deus ainda nunca. Não experimentou esta presença, este poder. Então é importantíssimo. Tá? Isso é muito importante, porque isso vai começar a mudar a sua vida. Então veja agora aqui o Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa, de modo que instrumentos, tudo é favorável, porque Deus que criou tudo, né? Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Todos que respiram aqui dentro dessa sala é para louvar a Deus. Amém? Que é isso que ele está dizendo aqui. Quem respira, louve a Deus. Ok? Então é para louvar e adorar a Deus. Agora vamos ver o que, que Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 14. Abre a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14. As pessoas não sabem que quando elas estão adorando a Deus de verdade, elas estão mudando, trazendo uma mudança para o local onde elas estão. Isso é maravilhoso. E isso afeta as pessoas. Se você está adorando mesmo a Deus de verdade, esta adoração afeta as pessoas que estão ao seu redor. Isso é maravilhoso. Agora veja só. Então, 1 Coríntios capítulo 14, vamos ver, versículo 15. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Estava indo muito bem, mas ele complicou aqui no começo. O que farei, pois? Orarei com o espírito. Mas também orarei com a mente. Senhor, eu te agradeço, você é um Deus poderoso, e eu te peço agora que você venha intervir nessa situação com o seu poder, com a mente. Mas aí ele entra com essa. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ora mai que rabalabaxê, cantarei com o espírito. Oreboi lamareloxira maile. Por que que ele falou cantar no espírito? Paulo sabe o que ele está falando. Porque vocês não se esqueçam que ele foi arrebatado para o terceiro céu. E lá ele teve um encontro com Jesus. Vocês estão sabendo disso? Já leram? Vocês sabem. E quando ele teve esse encontro com Jesus, Jesus ensinou tudo para ele, a doutrina. Deu todo o ensinamento da doutrina para ele. E ele falou, é assim que você tem que fazer, por isso que ele está dizendo aqui. Que ele não só adora, eu te louvo, Jesus, eu te adoro, como candarabaco, xela, marico, vai, leboi, pera, marecoi. Isso tem um poder. Isso tem um poder total. Porque está escrito aqui na palavra de Deus. Então, não é para ficar de boca fechada, é para você cantar com a sua mente, do jeito que você sabe cantar, na sua língua, e é para você cantar em espírito também. Quando você está adorando a Deus, é para você fazer as duas coisas. É importantíssimo. Se Jesus mandou fazer, porque é importante. Vocês estão acompanhando? Então, esses momentos da adoração vão trazendo grandes mudanças para as nossas vidas. E ele diz no 16... E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Ou então, tudo bem, você está dando graças a Deus, você está orando a Deus mesmo, mas o outro não sabe. Não podemos ficar só orando em línguas aqui, porque ninguém vai saber o que, que é. Então, no 17, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então ele encerra bem aí que ele, por orar muito em línguas, teve toda a revelação, todo o entendimento e a necessidade de orar muito em línguas. Que ela vai nos explicar tudo sobre as práticas da oração, o que, que nós vamos receber, como fazer melhor. Então, a importância de a gente orar em línguas. E também a importância de nós adorarmos a Deus em línguas. Então, é bíblico. Quando eu digo é bíblico, é porque está escrito aqui. Que nós temos que adorar, então, em línguas. E quando ele diz lá, fazer um cântico novo, um cântico que vem do teu espírito, que brota de lá. É um cântico novo para o Senhor. Então, a gente vai encerrar vendo agora aqui Efésios capítulo 5. Então, a gente sabe, vamos indo lá. A gente sabe que quando a gente adora Deus e a gente coloca uma música, o ambiente muda, não é verdade? Muda tudo. Então, é tão importante a música porque foi Deus que criou a música. Ele que criou a música. Porque é coisa de Deus. E ele ensinou, inclusive, os anjos. Que a gente já leu aqui, que ele pôs os anjos para adorá-lo. Está escrito na palavra. Então, depois, óbvio, que ele ensinou Lúcifer, que acabou sendo o querubim da adoração. E Lúcifer viu o que acontece com a adoração, o poder que é. Né? E todos os instrumentos que Deus criou, ensinou tudo para Lúcifer sobre a adoração. Então, veja que ele usa hoje a adoração para ele, Satanás. Tá? A gente pode até, sei lá, gente, de repente, ele, com aquela adoração toda dele, lá no céu, ele pode ter evangelizado através da adoração aqueles anjos para o mal. Porque, para convencer, gente, eles estavam todos na presença de Deus. Como é que ele conseguiu convencer um terço dos anjos? Ele era mesmo... Gente, um expert na adoração. Lúcifer, ele era. A Bíblia diz. E Deus ensinou tudo para ele, como que é a adoração. Ensinou como que é para fazer com os instrumentos, etc. Tudo, tudo. Ele pegou muito bem aquilo, mas ele já levou para o mal. E hoje ele faz isso aqui. Né? Ele usa a música, ele dá ideias para as pessoas que estão seguindo a ele para compor coisas do jeito dele, para destruir as pessoas. Gente, já foi feito até pesquisa, assim, tipo, de colocar certas músicas, e hoje em todo lugar que você vai, de lojas e não sei o que, é aquelas musicaiadas, né? Que não tem nada a ver. Mas existem, já foram feitas pesquisas, que certas músicas fazem com que as pessoas ficam compulsivas para comprar, gastar. É incrível. É o diabo. E... uma vez, até eu escutei lá nos Estados Unidos, pesquisa, né, que eles contaram lá, que fizeram, que, assim, certos restaurantes, eles põem certas músicas para as pessoas comerem bem rápido, para sair, para vir novas pessoas, para eles ganharem mais gorjeta, para vir mais cliente. Então, coisas de diabo. Então, vocês sabem que a música tem um poder extremo, ela muda situação. Então, se você começa a pôr uma música e adorar a Deus, o que, que não vai acontecer na sua vida? E você começar a cantar e adorar e fazer isso daí. Isso aí vai trazer um poder de Deus para a sua vida. Por quê? Você vai começar a ver as coisas como Deus vê, não como a situação está aqui, aparente. Aí que é legal, porque daí você não sofre, porque você já entrou na vitória. E a última palavra é de Deus e acabou. Então, Efésios capítulo 5, versículo 17, né, como a gente já viu, né, lá na conferência, mas Deus mandou eu voltar com isso aqui. Efésios 5, 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. e não vos embriagueis com o vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Você canta em português e depois no Espírito. Sabe por quê? A música ela é tão poderosa, gente, que ela vai entrar na alma e vai derrubar aquelas fortalezas que estão lá impedindo você de se entregar a Deus. Então, quanto mais você fizer isso, mais você vai ser liberto, mais abençoado você vai ser. É poderoso isso. Porque se o diabo usa isso para ele, você já imaginou como isso é poderoso? E o mundo inteiro está fazendo isso. Em todos os lugares se faz isso. Agora, se nós revertermos isso para aquele que criou realmente a adoração, o louvor para ele, para Deus, o que, que não vai acontecer na nossa vida? Né? Então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O que, que não vai fazer estes louvores, estes hinos nas nossas vidas, se foi Deus que criou isso? É para nos transformar, é para nos abençoar. Então, lá na sua casa, ponha sempre louvores, deixa louvores tocando. Aquilo é muito bom, porque aquilo vai enchendo o ambiente, aquilo vai limpando o ambiente, é muito bom. Deixa sempre aquilo lá na sua casa, os louvores, porque você de repente já vai começar, aquilo vai tomando conta de você e você de repente vai começar a cantar, você vai começar a louvar o Senhor. É isso que você está precisando, é isso que a Assembleia está precisando, de louvor e adoração para receber o que precisa. Não descarte as outras práticas, não pode. Então, nós estamos enfatizando agora o louvor e a adoração. A importância, o que a Bíblia diz. E por que cantar em línguas? É muito louvável cantar em línguas, fazer um cântico para Deus. Porque o Espírito Santo é que está fazendo isso. Vem do nosso Espírito. Então, é a adoração perfeita para o nosso Deus. O que Ele quer ser adorado, nós estamos falando em línguas. E depois nós falamos em português, podemos cantar esses hinos maravilhosos que a gente canta. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, acelere mais a sua adoração para você ver a glória de Deus na sua vida, porque o diabo não pode com isso. Amém? Glória a Deus.